Manaus com 612 de nós. Livre pouso 190, tá 3190. Boa tarde, tá 3114, o próximo posto para dar 0, pronto, visual para o nosso final. Zulu 45. Boa tarde, após a passagem do Airbus da companhia na curta final pistando 0, autorizado de Alemanha pistando 0, 3145. Após a passagem do Airbus ali, mantém 1-0, tá 3145. Então, Juliette Serra, pouso autorizado na pista no 7, vento 140 graus, 07 nós, ajuste no 0 no 7, chame solo controlado, cabeceira no 7, até o Juliette Serra. Vai chamando solo, Serra. Então, 3190 no solo, aos 49, libera a direita, chame solo 121, 21. Solo 121, tá 3190. Zona 45, vento 140 graus, 079, ajuste no 017. Autorizado decolar, pista no 0, tá 3145. Decola da 0, tá 3145. 5. Alfa Juliette, portão de número 5, tá 3190. Salvador, muito boa tarde, o Papatano Vitor Índio Juliette está no regresso na sua escuta visual contrário. Vitor Índio Juliette, chame na vertical da Enrimar para autorização de pouso pista no 7. Camarada vertical da Enrimar, Vitor Índio Juliette. Hotel Juliette Sierra, considere seu solo 50, livre, táxi, via Oscar, estacionar frequência livre, hotel Juliette Sierra. 3145, decolado ao 50, chame controle 1-9-8, bom voo. 3098, boa tarde, meu Tango Vitor, Índia Juliet, autorizado o pouso, pista no 7, vento 150 graus, 08 nós. Livre pouso, Vitor, Índia Juliet. Salvador, boa tarde, Sotero 2733, está no corredor Interlagos, visual com campo. Quero 2733, mantenha a proa da CEASA, confirme intenções. Só ingressar na perna do vento, descer para meu pé e fazer o pouso. Gente, o 2733, então confirme, o senhor se encontra na perna do vento agora? Negativo, estou no corredor Interlagos. Estou visual com o campo. Se autorizar, eu prossigo para a perna do vento e reposto na perna do vento. Muito bem, da pista no zero ou pista no 7? Então no zero. Copiado. O Forceira 2733, tem autorizado a descer para 1000 pés, perna do vento, pistão no zero. Chame girando base, pistão no zero, Forceira 2733. Estamos para 1000 pés, vai reportar girando base. 2733 para pôr na pista 1 no zero. Grande Juliette, no solo ao 5-4, autorizado backtrack, chame livrando, no... confirme o senhor na bata? Copiado, Vitor Grande Juliette, autorizado, chame livrando. Está girando base. Copiado 2733, pouso autorizado, pista 1 no 0. O vento agora de 1,50 graus com 07 nós, força 2733. Autorizado pouso, pista 1 no 0, 2733. Avistado livrando, pote 4, estacionar frequência livre, Vitor Índio Juliette. 359, libera pista Taxiway Hotel, próximo à esquerda, estacionar a frequência livre 2733, bom descanso. Hotel, obrigado, até mais, bom trabalho. Salvador, boa tarde, China 62, 0, estado estado. Boa tarde, China 62, 1-0, tráfego avistado, ajuste no 0-1-7, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1-6-0 graus, com meia dúzia de nós. Gente, 3.0, China 62, 0. 2000, sala 05, chame 12, 1 decimal, moral. 2100. Paulo Salvador, boa tarde, 0200. Salve 2100, segue Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, para 4, 0200. 1-1-7. November Oscuro, Interceptor na 1-7, aguarde instruções para pouso. Interceptor na 1-7, aguardando instruções para pouso, November Oscuro Whisky. Torre Salvador Buenas, tempo 3290, oi Lester. Lua 3290, vento 1-5-0 graus, 62 de nós, pouso autorizado, pista 1-0. TV pouso 1-0, 3-1-0. Agilizar? Tem condições de manter 100 nós até a curta final na Vibração Sobre. Maravilha então. Continua na final, aguarde a autorização de pouso. Vai continuar na final, aguardando a autorização de pouso para Vibrações. Você comprou um vento para o T3290, cavaleiro? 1,60 graus com 62 de nós. Obrigado. Solo Salvador, Buenas, gol 1869 para a Costa e Brasília. 1869, Salvador Brasília, 360 nível autorizado, via 317. Tem falado da pista 10. Primeira curva à direita, saída Arbor, pós eleva. 119 decimal 8 controle, acione 5172 no transponder. Paciente 360 para Brasília, pista 10 com curva à direita na saída Arbor eleva, intercepta 117, 198 controle e 5172 no transponder. 5172. Paciente, 5172. Chame para feedback acionamento no portão 06. Vou chamar. Por isso que pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-60 graus, com 62 de nós. Pouso autorizado 1-7, visual contando na final da 1-0, 9 graus com isso. Canal 201, Cruz Galeão, Aguas de Cópia. Uma ótica, aguarda. 3290, solo 21, chame 121, decimal 10, solo. Boa, obrigado. Salvador, uma boa, 3290. 3290, segue Alfa Juliette, portão 03. 3290, Alfa Juliette, 03. Canema 201, copia Galeão. Demandilo. Salvador Galeão, 360 autorizado, via rota do plano, rota 9857. Roda 1-0, primeira curva à direita, saída Dael, Leda e Irumi. 1-1-9, decimal 8, controle, 5-1-7-1, transponder. Ok, o orçamento tem a 2-0-1, autorizado para o Rio de Janeiro, Galeão, e o voo 3-0-0, vai ser a Upper no Janeiro, decola da 10, primeira a 3, a segunda Dael e Leda, após Irumi. 19, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 4. Voo no 869 no portão meia dúzia para o pushback de sanamento. Autorizado no meia dúzia, chame do táxi. Autorizado, chama. Primeiro acho que isso, boa. The second one is via Fox Track. Check on the ground, S25. Contact Diana, 121 decimal 1. 121 decimal 1. Alpha, number 1166. Boa 166, via Alpha, report before Taxi Juliet. Alpha, 2718. Clear the Salvador to Recife. Clear Flight Level 350 via Alpha's 117. Take off runway 10 after left turn. Fuka departure, Aru transition. 119.8 Salvador departure frequency and Squawk 5401. Boa tarde, pouso autorizado pistão no 0, vento no 50 graus, meia dúzia nós. Livre pouso na 1-0, está baixado travado no 645. Watch for pushback and startup. Yeah. Portugal, Zero, Tutu, Churinho, Ababá, Patango. Vai pra copy? É, só copy, Portugal, né? Quando eu tirei uma papá pra Patango, clear the flight level 350. Via Upzul 44, after flight confirmed the flight plan route, take off runway 0, left turn, Momo departure, Dilube transition. Delta, India, Lima, Uniforme Bravo, Dilube transition. 119 na décima 8, Salvador departure, Frigo. And Squawk 5403, Portugal 022. Check-out via Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0, Xamir 2, Salvador em 1-895, Senegal no 0-7. Índia e Alfa, 2-9-7, after request the company has set the Earth and Juliet is 1-0. Okay, after traffic on my left, clear via Juliet 1-0, deposition 1-1-6-8. Call no 645 do gol. O 645 segue via Alfa, Juliet, portão 2. Alfa, Juliet, portão 2. Segundo 89, mantém a ponta de espera, aeronave nacional. Oi, Salvador, muito boa tarde, Oxenem 143, estabilizado final da 1-0. Boa tarde, Oxenem 143, vento 140 graus, com 7 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado 1-0, 143. 9 autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Solos 33, chame 121, destino 1. 121, 6143. Segue Alfa, chame aqui do ataque 3 Juliette. Alfa, indo Juliette, 6143. Pushback, report for taxi, Azul 2718. Torre Salvador, até 394, passando de Cacé, baixar travado. 3894, vento 1950 graus, 49, pouso autorizado, pista no zero. Eu vim pouso, pista no zero, tá 3894. 1869, decolou 35, controle 198, boa viagem. 198, obrigado. Juliette, 6143. Juliette, portão 9. Autorizada, direção de Juliette para o portão número 9, 6143. Vai para pushback, Portugal 022. Pouso 0-2-2, clear pushback, report for taxi. Boa tarde, OTAN 3629, atualização Congonhas 360, coloca. OTAN 3629, para Congonhas, a voz de cópia. Tá, escuta. Solo Salvador, OTAN 3294. OTAN 3294, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, enquanto ela é da Juliette, 394. Azul 2718, frequency taxi, we have 102 on board, 3 hours and 30 minutes, Montreal. Azul 2718, frequency taxi, via April 1, Asian and Alpha. Route point of runway 10, contact tower, 18-95, Q18-1017. Frequency taxi, Asian Alpha, route point runway 10, tower, 18.95. Copia? Juliette, tá 3294. 3294, Juliette, portão 7. Direto direct, portão 7, 3, 2-9-4. 718, holding short, 1-8-1-2, ready for takeoff. Pin into 718, line up and takeoff. Winds 150 degrees, 05 knots. Line up and takeoff, 1-8-1-0-8-7-1. Salvador, você não é 6201? Prossiga. Channel Gate, número 4, para o pushback, treinamento pronto. Tente aguarde para o pushback no portão 4, Channel 6201. Claro. Approved taxi via April 1, Engine and Alpha. Hold point of runway 10 contact to tower, 18-195, QN8-1017. Por uma equipe de solo que após a aeronave da Portugal liberar a retaguarda, está autorizado puxa no 4, chame para o TAC. Após a aeronave, ponto 4? Demantio. Salvador, São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, via ângulo 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 119.8, controle 540534. Demantio 360, conforme Verovia Brasil 10, decola da 10. Curva direita, da El Leda Mótima, 198, controle 5405 no transponder. Correto, apenas confirme essa aerovia, peso 10, Pubase, peso 16BHZ. Confirmo. Correto, chame para puxa acionamento. Bora. Tráfego Pistolo, Salvador, 3897, informação Oscar. 3897, Guarulhos 320, prepare saída da EL, aguarda estante cópia. Da EL, aguarda cópia, então 3897. Salvador Guarulhos, 320 autorizado, via peso 10, após tango Gasleco. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1198 controle, 5412 o transporte. E falando o PTCO, você vai conseguir praticar uma descida do mundo. Zero, curva direita após, da El, Leda, Mótiva. 198, o controle 5412, o transponder, 3897. Correto, chame para pushback acionamento. 3897.